Deixa estar, meu amor, que eu não preciso de luz pra ver de nua. Não, não, não. Teus contornos sei de cor. No breu retinto da paisagem, te enxergo bem melhor. A vontade faz no olhar de quero mais, a razão do meu instinto, me fazendo ver o que eu sinto. Da cabeça aos pés ocultos do teu labirinto. Olhando teu corpo, vamos juntos cair do céu. Minhas mãos imitando meus olhos, te vendo feliz. E o maior prazer do mundo, teu sorriso diz. Por causa desse amor tão grande que eu tenho vivido, que despertou em mim novo sentido. Eu vejo como eu toco o teu desejo, desejo, desejo. Então o momento mais bonito e sincero da verdade, que chamam de felicidade. Meu coração no peito explode com a visão da sensibilidade. Amor, que eu não preciso de luz pra ver de nua. Na, na, na. Teus contornos sei de cor. No breu retinto da paisagem, te enxergo bem melhor. Desse amor tão grande que eu tenho vivido, que despertou em mim novo sentido. Eu vejo como eu toco o teu desejo, desejo.